ela vai. DJ Daniel Vídeos. Aqui o grave é forte. Vai, rabetão, rabetão, vai, vai, rabetão. Vai, rabetão, vai, rabetão. Rabetão, vai, vai, rabetão. Rabeto da vai, rabetão. Rabetão, vai, vai, rabetão. Eu já falei que esse beat é viciante. Essa menina, ela gosta de mexer. Tá provocando o seu ex a todo instante. Fazendo girar e lá perto só pra mim. Vai, rabetão, rabetão, vai.